ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto, o Tema Livre está entrando no ar, voltando a um assunto do qual nós tratamos na primeira edição do programa nesse mês, no dia 1º, quando houve a grande manifestação em defesa do complexo do Maracanã, que resultou no avanço da luta contra a demolição do estádio de atletismo Célio de Barros. E nós vamos retomar esse assunto hoje com o Carlos Sandes, que representa a Escola Municipal Arthur Friedenreich, que é ali no Complexo Maracanã, também andou mais ameaçada, mas ainda continua ameaçada. Na realidade, nada ali está definido ou claramente definido. O Cláudio Becker, que é o coordenador do projeto social para portadores de necessidades especiais do Parque Aquático Júlio Delamare, e o Nelson Rocha, que é ex-atleta olímpico, professor de educação física, treinador de atletismo e representa aqui, é a voz que fala pelo estádio Célio de Barros. Eu quero dar o bom dia inicial aqui para o Sandes, porque a Escola Friedenreich, depois daquele programa da segunda-feira passada, nós fizemos um programa no dia 1º, nesse programa nós saímos daqui direto, vocês saíram direto para a manifestação. E essa manifestação resultou, né, nesse avanço que foi a decisão do governador de não demolir mais o estádio Célio de Barros. Como é que está a situação da Escola Friedenreich nisso aí? E como é que vocês estão vendo o andamento dessas negociações políticas, dessas coisas todas? Bom dia Golo, bom dia aos participantes aqui da mesa, bom dia aos ouvintes, e agradecer mais uma vez ao Golo, porque é bom sempre ressaltar, a Rádio Nacional foi uma das primeiras que abriu as portas assim para os movimentos sociais quando mais necessitavam de voz e de espaço. Então, mais uma vez, obrigado à Rádio Nacional, obrigado ao Augusto Golo. Nada, nós que agradecemos aqui. Bom, posteriormente àquela manifestação que se efetuou na Alerj, nós tivemos uma manifestação do governador Sérgio Cabral através do Twitter e verbalmente afirmando que a escola não mais sairia dali, que a escola iria continuar ali. Nós ficamos muito satisfeitos, parcialmente, uma vez que o Twitter não é um documento oficial. É bom que salientar isso aqui. O Twitter e a internet, eles não são documentos oficiais. Nós queremos alguma coisa oficialmente, tá? Uma manifestação pública também do prefeito do Rio, senhor Eduardo Paes, que até agora ele foi omisso. Ele não quis receber a comissão de paz, ele não quis se manifestar publicamente contra a demolição da 10ª melhor escola do Brasil hoje. Então é bom que isso fique bem claro. Nós queremos um documento oficial, não sei até agora se saiu alguma coisa no diário oficial, ainda não tenho essa notícia, mas nós queremos alguma coisa oficialmente que a escola permaneça, não é somente nesse ano de 2013, não. Nós queremos a escola definitivamente localizada, integrada ao complexo do Maracanã, junto com a pista de atletismo Célio de Barros, junto com o Parque Júlio Delamare, junto com a aldeia indígena. Enfim, que aquele complexo todo ali, ele continue prestando esse serviço social à comunidade, não só à comunidade do Maracanã, mas em todo o município do Rio de Janeiro. Então, para nós, pais, foi uma satisfação, mas, no entanto, ainda estamos alegres, claro, mas com os pés no chão. Ô, Carlos Sandes, a escola, as pessoas que não conhecem aquele contexto ali, que não é o caso de vocês três aqui, que estão carecas de saber do que se trata, mas as pessoas de fora acham que é mais uma escola municipal, então por que não pode sair dali? Essa escola poderia, por exemplo, ir para um prédio do outro lado da rua, desde que liberasse aquele espaço, que é o espaço previsto para as obras com vistas à Copa do Mundo do ano que vem. Por que a escola não deve mudar? Porque o que caracteriza essa escola tão importante ela ali nesse lugar? Golo, é importante salientar que, infelizmente, no Brasil e no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, que é uma cidade cultural, histórica, a preservação de determinados prédios públicos históricos, eles não são valorizados. Infelizmente, quando se trata de história do Rio de Janeiro, de memória do Rio de Janeiro, nós ainda temos uma visão um pouco esclerosada. Uma vez, vou citar esse editor do Lansky, Walter de Matos Júnior, que ele até colocou na reportagem dele: quem vai pagar é você mais uma vez. Pagar o quê? Em virtude do Célio de Barros permanecer naquele local, em virtude do Júlio de Lamare permanecer naquele local e os demais segmentos. Ora, nós já estamos pagando. Por quê? Porque quando você faz um trabalho de prevenção, como é feito naquele complexo do Maracanã, prevenção social, retirando esses jovens, integrando esses jovens aos esportes, o Nelson está aqui, ele mais do que ninguém com essa experiência, integrando esses jovens aos esportes, socialmente, à escola, todos os outros segmentos, isso não é pagar, isso é uma prevenção, é você ganhar. Então, todo esse discurso de gasto, que vai ser um gasto excessivo para o governo, manter esse social funcionando, ele se descaracteriza. Como você bem falou, qual a importância da Frederrache hoje no complexo do Maracanã? A importância total. Arthur Frederrache, para quem não sabe, ele fez mais de 1000 gols. Ele tem toda uma história junto ao complexo do Maracanã. Ele quebrou paradigmas aqui no Rio de Janeiro, racismo, preconceitos. Então, ele hoje tem uma identificação com o Maracanã, assim como os demais segmentos, muito forte. Então, a escola hoje, e tem mais, a escola não é só porque ela estaria, é porque ela tem acesso, ela tem uma acessibilidade para as nossas crianças fundamental ali, porque ela é uma escola plana, nossos portadores de necessidades especiais, eles circulam de uma maneira muito boa, uma vez que todos sabem que o Rio de Janeiro é uma cidade com vários obstáculos, o poder público não investe em determinados setores, Então, essas pessoas que mais necessitam daquele espaço, eles podem se locomover no seu ir e vir. E outra coisa, a própria Constituição Federal, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, eles afirmam o quê? A educação de qualidade. A educação de qualidade, você pode perguntar isso a qualquer pedagogo, ela não é somente quando o aluno entra na sala de aula e vai saber ler e escrever. É desde o momento que o aluno sai da sua casa, é o transporte que esse aluno utiliza, é o transporte que o deixa na porta da escola, é a segurança. Então, nós temos que parar com essa visão, um pouco, vou dizer assim, um pouco arcaica, de achar que tudo é gasto excessivo. Todo esse trabalho que é feito hoje no complexo do Maracanã é um trabalho social, de prevenção. Ô Santos, qual é a avaliação pedagógica da Escola Frederrache em nível federal? Hoje a Escola Municipal Frederrache, ela está na 10ª melhor escola do Brasil no segmento Educação Básica. Ela tirou 7,6 no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, feita pelo governo federal. É a 4ª melhor do Rio de Janeiro. Portanto, você querer descaracterizar essa escola, em virtude de todo esse processo de privatização que estava acontecendo no Maracanã, expulsando esses segmentos, uma escola de qualidade, nós não vemos motivo suficiente, muito menos apresentado pelo consórcio, muito menos apresentado por aqueles que são a favor dessa privatização, em tirar todos esses segmentos do complexo do Maracanã. Certo. O Nelson, queria que você falasse um pouco. O Nelson, ele é é treinador de atletismo, é lá do Célio de Barros. O Célio de Barros é que está, é o equipamento mais destruído desde que começou essa história da revitalização daquela área ali, e das obras do próprio estádio do Maracanã. Quer dizer, o Célio de Barros foi a primeira vítima, digamos assim, desse modelo da privatização do Maracanã. E também foi o que causou, no primeiro dia desse mês, esse avanço que significou o governo decidir não demolir o Célio de Barros. Mas a Edneida tinha estado aqui no programa do dia primeiro e tinha dito para a gente que a pista foi asfaltada por cima, cimentada, aqueles equipamentos sensíveis, né? A cronometragem, a torre de controle, tudo isso foi posto abaixo, tudo isso foi destruído. Qual é a situação real hoje do estádio Célio de Barros? Bom, primeiramente agradecer o convite, porque essa rádio sempre primou pela forma democrática de abordar os fatos, né? Eu a ouço desde pequenininho, porque o meu pai me ensinou a ouvir a Rádio Nacional, né? Desde o tempo de Jorge Cury, Antônio Cordeiro, aquelas pessoas, Luiz Mendes. Então eu realmente passei a amar o rádio através dessa casa. Saudar também aos ouvintes e dizer o seguinte: a tragédia desportiva que se abate sobre o Rio de Janeiro, ela é muito grave e culminou com a destruição de um complexo desportivo e, por paradoxal que pareça, na cidade que vai sediar as Olimpíadas. Todos falavam que no Pan-Americano não nos restou quase nada. Interessante que para as Olimpíadas eles tiraram antes. Eles já estão tirando antes. Não restou quase nada, como assim? Não ficou legado nenhum? Não ficou legado nenhum. O atletismo nenhum. O Engenhão, ele é concebido como um estádio para a prática do atletismo e que pode ser adaptado ao futebol. Hoje não. Hoje ele é um estádio de futebol e foi cedido pelo Botafogo nessa emergência, parcialmente, né? Mas não é nosso, não é da municipalidade como deveria ser. Hoje mesmo, aqui nós estamos reunidos aqui conversando, e a Edneida postou no Facebook um chamado lá para o treinamento às 2 da tarde dos atletas no calçadão do lado de fora, que não vão poder entrar ali na ala norte, portão 2 ali em frente, no calçadão, na calçada, né? A verdade não é calçadão, não é nada, é na calçada mesmo. Ainda fez o aviso: tragam água, levem água, ou seja, nenhum bebedouro, nem coisa alguma tem ali. E como você estava enfatizando antes, o Engenhão foi construído como uma arena para a prática de vários esportes. Mas esse desvirtuamento do Engenhão é um assunto que já vai para a questão da privatização, já vai para a questão, inclusive, da interdição do estádio, porque ele não está tendo, nem futebol está tendo lá. Eu queria saber da questão do Célio de Barros. Nós estamos hoje em que pé, em que situação nós encontramos o Célio de Barros? Não vai ser mais demolido. O que é que precisa fazer agora para ele voltar a ser o estádio de atletismo? Praticamente tudo. É uma reconstrução total. Total. Praticamente tudo. Porque nós temos 0,5 metro de concreto em cima da pista. Eles não tiveram nem a sensibilidade de retirar a pista, o material sintético. Sim. Para ser posto em outro local. Que era um negócio tipo enrolar, assim. Isso, hoje em dia, até a grama natural eles trazem em blocos. Exatamente. Né? Então, eles poderiam realmente alguma tirar. Alguma coisa ali poderia ter sido aproveitada. Então, o que acontece? Os túneis foram lacrados. Uhum. E aquele estádio, ele é muito bem concebido. Ele foi muito bem concebido. Então, hoje, nós avançamos um pouco na nossa luta. Mas o Célio de Barros, realmente, para vocês terem uma ideia, as fibras óticas ali cruzam fios em função de cronometragens e resultados, que vão para um controle. esse controle foi destruído. Foi destruído. Então existem muitas coisas. Quer dizer, isso aí é o que vai dar a aferição técnica de uma prova de atletismo. Perfeitamente. Não é isso? Quer dizer, perfeitamente. Então, sem essa, sem essas fibras óticas, sem essa coisa. É como se fosse o Photoshop da corrida do isso, mas é, o Photoshop que nós também temos funciona através desse controle. É uma das coisas que funciona através desse controle. E outra coisa. Comparando assim, gente, é como se fosse o seguinte, o controle da competição, ele é a cabeça. Vamos fazer essa analogia com o nosso corpo. E as veias, né, que irrigam de sangue, que oxigenam o nosso cérebro, são esses fios. Então, sem esses fios, nós estamos mortos. Então, isso aí é uma das coisas. Então, pois é, houve, a Edneida falou do caso da gaiola, que era usado para provas de uma gaiola importada, usada para para arremesso, né? Caríssima. Essas coisas. Sumiu. Pois é, como é que sumiu? Que tamanho tinha essa gaiola? Ela é muito alta. Ela é alta, ela tem mais ou menos 12 metros de altura. 12 metros de altura, é um prédio de 4 andares, né? É muito alta, porque ela é que dá segurança para os lançamentos de disco, sim, de martelo, entendeu? São as duas próprias. E como é que ela sumiu? Ela sumiu. Como é que é isso? Ninguém sabe, ninguém nos dá a direção. Olha, ela foi para ali, nós cortamos, nós... não sei. E ela foi, evidentemente, desmontada e levada. E ela foi comprada ou ela foi doada? Não, ela foi comprada pelo poder público. $25 mil. Para o Pan-Americano. Exatamente, $25 mil. Quanto? $25 mil. Não é um equipamento barato. Vem cá, outra coisa que a Edneida também falou, que foi... da torre de controle, essa torre de controle, o que que era isso? Eu estou perguntando isso tudo a você, é um beabá para traduzir para o ouvinte. Isso, porque a gente ouve falar, mas a gente não tem ideia do que é. Aí você vê na televisão entrevistas ou vê notícias, e você, como não sabe do que se trata, você fica achando que aquela versão lá é a versão única que tem dos fatos. Isso, deixa eu repetir a analogia. A torre de controle, ela funciona como a cabeça de um corpo, ou seja, todas as informações passam por ela, todas as informações de uma competição passam por ela, todas as informações. O que que acontece? Quando essa torre de controle ela é destruída, como ela foi destruída, acabou a viabilidade de uma competição dentro do estádio. Sim. Acabou, acaba. Mal comparando a torre de controle, igual a torre de controle de aeroporto, né? Não. Exatamente. Tem voo, nem decola, não tem voo, nem aterriza, mas nada. É a mesma coisa. A cabeça de um aeroporto é a torre de controle. É isso aí. Ô Becker, eu queria que você falasse um pouco também. O Cláudio Becker é do Júlio Delamare, o Parque Aquático, que parece que é o equipamento, juntamente com a Escola Frendenreich, mas a Escola Frendenreich é voltada para a área da educação e não da área de esporte. O Júlio Delamare, na área de esporte, é o equipamento que está preservado ou mais preservado hoje. É isso mesmo? Confere? Como é que é? Bom dia a todos. Golo, muito obrigado pela oportunidade que você nos dá, abrindo essa possibilidade de levarmos até os seus ouvintes o que realmente se passa em termos de demolição ou não, da manutenção ou não daquele complexo esportivo do Maracanã. Primeiramente, enfatizar que a mídia alternativa é que tem nos dado um suporte decisivo nessa luta que nós estamos travando com o governo do Estado. Outros segmentos, como a Defensoria Pública da União, através do André e da Glória, também tem nos dado, como eu falei na vez anterior, uma orientação norte a ser seguido com relação aos procedimentos legais que devem ser observados nesse momento. Agradecer também ao grupo Meu Rio, que tem se empenhado assim de forma muito dinâmica, é um grupo de pessoas muito jovens, mas que estão muito interagindo muito e estão muito antenadas com relação aos procedimentos de natureza política que se passa nesse estado. Estão, inclusive, angariando fundos para uma viagem que nós faremos a Brasília na semana que vem. E agradecer principalmente, mais uma vez, ao seu programa, que abriu espaço para que no dia da manifestação na Alerj nós pudéssemos convocar, através do seu programa, pessoas interessadas na nossa causa. O que, passo para você a informação, que obtivemos grande sucesso nesse dia. Primeiramente, gostaria de dizer o seguinte: o recuo das autoridades não é fruto de nenhuma benesse dessas autoridades, e sim fruto da pressão popular. Como eu falei, nós viemos na esteira de várias manifestações que estão ocorrendo em todo o país, não só no Rio de Janeiro. E foi bastante oportuno para a nossa causa essas manifestações. O povo está se dando conta da força que ele tem, né? Através do poder de pressão exercido, as autoridades começaram a recuar. Não é nenhuma benesse de governador ou de prefeito ou de qualquer autoridade que até então não haviam se manifestado favoráveis à nossa causa. Digo isso porque não vi nenhuma manifestação, por exemplo, do COBE, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, não é isso? O esporte só se faz necessário e presente durante os processos eleitorais. Aí se fala de inclusão social através do esporte, de trazer a juventude, de tirar da marginalidade. Passou esse período, somos relegados a segundo plano. São falácias de governo que a gente está acostumado a ver sistematicamente. Isso se reflete onde? Na educação, na demolição da escola Friedenreich, e em duas instalações esportivas da mais alta relevância, não só para o Rio de Janeiro, mas para o esporte nacional, como é o caso do Célio de Barros e do Júlio Delamare, que abriga ali competições nacionais. Né? O Júlio Delamare continua abrigando as competições, ele continua funcionando. Nós esperamos em Deus que continue abrigando. Agora queremos separar o joio do trigo. E mais oportunamente, se nós tivermos tempo, eu vou falar sobre isso. Né? Por exemplo, você falou sobre o Célio de Barros, não é isso? O Célio de Barros foi o mais afetado. Foi. Porque eles deram como certo essa negociação entre o consórcio e o estádio. Então, o que aconteceu? Eles usaram o Célio de Barros como canteiro de obra, porque davam como certo a privatização de todo o entorno do Maracanã, não só do Maracanã, mas de todo o entorno. Graças a Deus, através da Defensoria Pública da União, no caso do Júlio Delamare, as máquinas chegaram até o muro limite da piscina. Mas, como eu falei no programa anterior, chegaram a demolir um espaço que era destinado ao treinamento de saltos ornamentais fora do meio líquido, que levava o nome, lamentavelmente, de Carlos Arthur Nussmann. Que como não havia se pronunciado, não merecia uma homenagem dessa magnitude. Sim. Em função da sua omissão. Não é apenas a questão esportiva, nem a questão da escola Friedenreich que chama... que clama, na verdade, que provoca a manifestação das ruas. Nós temos o caso da aldeia Maracanã, que nós acompanhamos já desde, vivemos alguns programas aqui com o Carlos Tucano, ainda no ano passado, quer dizer, uma coisa que vem se arrastando, e a aldeia Maracanã foi retirada de lá, daquele antigo prédio do Museu do Índio, praticamente à força e por força de decisão judicial, essa coisa toda. Está aqui conosco, acabou de chegar, o Zé Guajajara, que é mestre em linguística pela Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro e professor de língua e cultura tupi-guarani lá da aldeia Maracanã, e que agora vai dizer para a gente. Eu queria saber, Guajajara, com essa decisão de os índios voltarem para a aldeia Maracanã, isso resolve, atende a situação dos índios, vai sossegar o ânimo do pessoal, ou eles estão também engrossando esse caldo da luta pelo complexo do Maracanã como um todo? Herélio Lutal, Retenterrara, Guajajara, Herécorral e Papucu. Você pode falar mais alto um pouquinho? Não está dando. Hoje chegar o microfone mais próximo. Bom dia para todos. Meu nome é Lutal, eu sou Retenterrara, Guajajara, minha reserva, que eu nasci. Chama-se Lagoa Comprida, no estado do Maranhão. Estou um pouco rouco devido às últimas manifestações, muito maracá, muito canto. Então, chegar o microfone. O complexo do Maracanã vem sofrendo esse ataque aí, né, desde, acho que, aproximadamente 3 ou 4 anos. Mas ao de Maracanã especificamente, antigo Museu do Índio na Rua Mata Machado, naquela época também não entrava nesse complexo. Era basicamente separado, mas o governo do estado, aproximadamente 2 anos atrás, nós já estávamos lá desde 2006, 20 de outubro de 2006, foi um congresso que aconteceu na UERJ, ali, Índios em Contexto Urbano e Movimento Tamoio de Povos Originários. Reunimos ali mais de 20 etnias e mais de 50 indígenas, com o objetivo, claro, de assumir aquele patrimônio para preservar aquilo ali como patrimônio das nações, das populações originárias do território nacional. E até então, a gente vem desenvolvendo ali canto, dança, toda a manifestação cultural, religiosa das populações originárias. Várias etnias passaram por ali, tornou-se um local de... um campo de pesquisa, de várias áreas de pesquisa de científicas, e saiu dali várias monografias e teses de... Então, a coisa passou a ficar mais perigosa. Em 2007, nós passamos por um medo a partir dos Jogos Pan-Americanos, né, que também só houve uma obra ali no Portão 13, aquela escada que depois... Houve ameaça. Houve uma ameaça da retirada naquela época. Mas não foi de um ataque tão direto assim, porque passamos pelos Jogos Pan-Americanos, continuamos ali. Quando nós reassumimos em 2006, a primeira reação da Lunagro, ou seja, Conab, a Ministério da Agricultura, foi dividir, passar um muro. O muro não existia, como todos conhecem aqui, aquele muro não existia, passaram um muro. Assim, fizemos a leitura dizendo, bom, esse pedaço... Separando de vocês, a aldeia da Lanagro. Isso, não total. O total, segundo a 11ª região de imóveis, região de imóveis, é o total do patrimônio 14.300 metros. E isso já a gente vem discutindo desde aquele início ali, o tamanho desse patrimônio. O que era aquele patrimônio, que também é um complexo ali. Porque isso está em disputa também, né? Isso é um objetivo, de disputa. Uma questão, Guajajara, que me chamou muito a atenção quando eu comecei a acompanhar, ainda no tempo daquela discussão pacífica, entre aspas, porque o BOPE aparecia lá. É bem pacífico ali. Né? Era pacífica, mas entre aspas. Uma coisa que me chamou muito a atenção é que, como se tratava de uma causa indígena, havia uma preocupação maior da imprensa, da mídia internacional, principalmente da mídia europeia, do que da própria mídia brasileira, que parecia comprometida com o projeto do complexo do Maracanã, das obras para a Copa, aquela coisa de sediar a Copa do Mundo, que parece que é o sonho dourado, né? Que o país vai ser outro depois da Copa do Mundo. E aí me chamou a atenção esse detalhe. Você acha que isso teve importância vital nessa volta de vocês para lá? Ou você acha que é mais a gritaria na rua que provocou essa revisão de demolir ou de transformar aquilo num museu olímpico ou museu que fosse lá? Foi determinante as ruas, né? O Tribunal Popular, esse Tribunal Popular que é as ruas, eu tenho falado bastante disso e agradecido agora mesmo com a reunião que nós tivemos com a secretária de Cultura do Estado, né, Adriana Hartz. Falei sobre isso, a questão da mídia, né, da comunicação daquele livro. Mas foram os jovens. E a gente tem observado que quem está indo para a rua são os jovens, que estão ligados muito na questão da comunicação, essa mídia alternativa, no qual ele acabou de falar, né, que são os celulares modernos agora, Facebook, é tudo a comunicação. E essa mídia alternativa acompanhou vocês lá em Jacarepaguá, para onde foram muitos dos indígenas, e para os outros lugares onde eles foram também? De uma certa forma, não. Foi a grande mídia que acompanhou aquele grupo que foi para lá, né, para Jacarepaguá. Saiu várias reportagens nos veículos de comunicação. Porque também fazia parte da tática oficial dividir o grupo. Ah, claro, claro, claro. Não é? Quer dizer, você divide, como também de... fez parte da tática oficial, dividir com o pessoal do Gelado de Lavares, do pessoal do Célio de Barros, esse tipo de coisa. É, não, isso aí é, o Andy percebeu há muito tempo que é uma tática da cultura dominante de dividir para governar, né? E naquela situação específica ali, a própria antropologia, história da antropologia, ela vem dizendo isso, que indígenas, eu cito, nós já estávamos no Maracanã quando nós reassumimos Camboinhas, que veio a cair agora também, infelizmente, pela própria mídia que jogou ali essa mesma situação da aldeia Maracanã, em afirmar que povos originários de etnias e línguas diferentes não conseguem conviver jamais junto. O que nós estamos provando ali é isso, consegue sim. Se a gente começar a se entender, a gente vai ficar muito mais forte para tentar combater esses ataques aí que vem ao longo desses 513 anos de ataque de dominação. E a história é só contada pelo lado dominador e opressor, e nunca pelo lado do oprimido, dominado. Agora nós estamos tentando, pelo menos, gritar para contar um pouco dessa história. Na questão da comunicação da grande mídia e da mídia alternativa, é que os jovens vieram para ali. Nós convocamos e eles vieram, até mesmo nós fomos para as universidades. Fomos para as universidades, fizemos várias falas no EFIX. Eu fui para a UF, fui para a Federal Rural, fui para a UERJ, UFRJ, porque eu sou aluno da UFRJ também, mas fui para fundar um diversos campos da UFRJ, de diversas áreas do conhecimento, não só da comunicação, mas tecnologia, ciência e outros. E ali eu vi que os jovens começaram a perceber a importância daquilo ali. Até então, não tínhamos até um temor de divulgar aquilo ali como aldeamento, como... até mesmo para não chocar também, e aí o governo vira se interessar por aquilo, mas no sentido contrário de retirar, como aconteceu agora. Como aconteceu, então, como aconteceu. Uma coisa que também que me chama a atenção nisso aí, é que eu venho falando isso desde o primeiro programa sobre a aldeia Maracanã, é que o Brasil deveria se orgulhar de ser o único país do mundo que tem condições hoje de sediar uma Copa de Futebol Mundial, e tendo o estádio que será a decisão, onde será a decisão, ao lado de uma aldeia indígena que preserva a cultura, a história, tudo isso, né, o artesanato, em resumo, a vida da origem desse país. Quer dizer, e ao contrário disso... a visão antropológica que prevaleceu era a visão eurocentrista, a visão de você fazer daquilo ali um grande negócio, tirar os índios dali, isso aqui não é lugar de índio, eu ouvi isso, inclusive. Muitas vezes, muitas. Não é? Quer dizer, como é que você vê essa questão? Você acha que nós podemos retomar esse projeto de mostrar ao mundo que o Brasil tem condições de sediar uma Copa de Futebol Internacional com os índios ali do lado, os torcedores podendo visitar a aldeia Maracanã, os turistas que vêm para a Copa podendo ir lá ver, tomar contato com o índio vivo realmente, não com aquela coisa de gravura ou foto em resumo, essa coisa assim? Você acha possível? É difícil, muito difícil. Mesmo porque a gente vem discutindo aí como é que esse modelo que veio da Europa, que veio da Alemanha, digamos, do outro lado do oceano, né? Ele já veio com tudo pronto, já veio com cartório, com papel. O que a gente está discutindo ali e chamando a sociedade para discutir são direitos ancestrais, direitos primários, primeiros, que é muito anterior ao papel e ao cartório. Eles trouxeram o cartório, portanto, para justificar o que estão fazendo. Existem pessoas que estão dentro dos cartórios que são amigos dos reis, amigos dos outros, rainhas e reis daqui que vieram lá de fora da Europa, e que sustentam isso, o poder do papel e do cartório, porque no cartório eles conseguem criar papéis, justificar os papéis. É herança cartorial, né? Que é isso, famosa herança não cartorial. É nosso, não é nosso. E nós fomos desrespeitados ao longo desses 513 anos de dominação, de extermínio. Então, é difícil reverter isso, porque a própria sociedade já está acostumada a esse papel aí que veio. Faz parte da cultura predominante. A cultura mesmo, que veio, né? cultura dominante, é o papel. Dominante. Então eles têm papel. Eles têm caneta e é muito difícil essa luta. O Carlos Santos, que é dos alunos, dos pais de alunos da escola Frener Reich, ele falou aqui na primeira intervenção dele no programa de hoje uma coisa que ficou na minha cabeça, que martelando, sabe, que nem um chipzinho piscando aqui, dizendo o Sandes disse, o prefeito botou no Twitter, mas é preciso botar no papel, é preciso botar isso oficialmente, é preciso dar um caráter oficial. No entanto, o que nós vimos até agora e temos visto ao longo do tempo é que as decisões do governo vieram atropelando qualquer tipo de posicionamento da Escola Frene Reich, do Célio de Barros, do Júlio Delamare, da Aldeia Maracanã, e tiveram de voltar atrás por causa do avanço das ruas que provocou essa reversão de expectativa do poder dominante. Então, essa questão cartorial também que você fala, Guajajara, ela também está em xeque. Quando você vê que vocês estão conseguindo, já vou voltando. Né? O Júlio Delamare está conseguindo, o Célio de Barros já não vai ser mais demolido, e isso tudo só de boca, isso tudo só de voltar atrás, entendeu? É, eu tenho falado sobre a questão, esse nome agora que está muito na moda aí, de vândalo, né? Ora, bem pouco tempo, nós fomos para as ruas para derrubar a proposta de emenda constitucional PEC 37, que atentava contra parte do poder do Ministério Público Federal. Isso pensando que ele iria pelo menos defender o que eles são pagos para defender. Pelo contrário, o Ministério Público Federal, que é da competência de defender interesses indígenas e direitos indígenas, não atuou em nenhum momento. Essa última ação nossa é porque nós saímos do Ministério Público Federal, nós tínhamos vários processos ali em diversas varas, eu cito aquela oitava vara que foi agora nesse último dia, pensando que ali sairia uma decisão positiva, em vista tudo isso aí. Puxa, agora era, lutamos contra a PEC 37, derrubamos, agora é o Ministério Público Federal que tem que defender essa causa. Nós tínhamos até esperança, até ingenuidade de esperar isso. Mas olha só contra quem nós estamos lutando. Mas vocês têm um apoio institucional da Defensoria Pública, tem do Ministério Público Estadual também, não tem? Não foi nem tanto, não. Ele não é muito, não. Enalteceu aqui uma certa pessoa. Até me falaram, Zé, isso é antiético. Não fala nomes, não. Fala nomes, eu nem sabia que palavra era essa. Eu saía falando mesmo e você estava... E eu fiz, eu contei, não sei se há tempo aqui, da metáfora do bom para todos. Talvez eu conte, mas vamos até o final, conta a metáfora do bom para todos. Era uma premissa do que seria aquele pedacinho ali de 14.300 metros. E de como essa cultura, a velha cultura da Europa veio aqui, de quanto tempo foi pensado a Europa, um século foi pensado lá na Europa. 100 anos foi pensado como invadir essa terra aqui. Então, a metáfora do bom para todos, eu não sei se vai ter tempo, é muito rápido. E já era uma premissa. Eu falei na faculdade de lá no Fundão, Faculdade de Geografia e Geologia, sobre a metáfora do bom para todos. Também falei na Câmara Municipal quando o Raimon e Eloma Coelho, vamos fazer uma lei para proteger aquilo ali. Não aconteceu. Alérgio também, Freixo e outros levantaram a bandeira, também não aconteceu. Então, mas puxa vida. Na verdade, de nem... que nós vamos bater agora? Ô, Guajajara, na verdade, nem a FUNAI se manifestou. Nem a FUNAI. Nem a FUNAI. Nem a FUNAI. Pelo contrário, a FUNAI deu porrada, acabou de bate nesse filho da puta aí, nesses vândalos aí que estão defendendo o patrimônio público, o patrimônio do Brasil, mandou a polícia baixar a porrada mesmo nesses vândalos. Esses vândalos que estão defendendo o patrimônio nacional, indígena, mete a porrada neles, mandou. A FUNAI falou. É verdade. Essa questão também da violência física, porque nós estamos falando ainda, nós estamos no âmbito da violência institucional. Agora, quando a gente chega no campo da violência física, como foi o caso mais sensível, foi esse caso da aldeia Maracanã, quando o BOP esteve lá cercando, ameaçando mesmo. Mas nós tivemos, durante a Copa das Confederações, manifestações de rua no entorno do Maracanã, que também foram reprimidas, inclusive com bombas jogadas de helicóptero. Como é que vocês viram essa situação? É, nós da Escola Municipal Frede Racha, nós estivemos presentes um pouco antes da abertura da Copa das Confederações, que foi a reabertura do estádio Mário Filho. Se eu não me engano, foi um jogo do amigos do Ronaldo com amigos do Bebeto. E em virtude dessa nossa presença lá, estavam não só o pessoal da aldeia indígena, Guajajara esteve lá, pessoal do Júlio Delamare, do Célio de Barros, pais, mães da Frede Rache, crianças, a mídia em si, a mídia alternativa, fotógrafos. E no decorrer da nossa presença lá, no final já, nós fizemos uma manifestação pacífica, é bom que se diga, o Guajajara está aqui, está de prova. Ninguém agrediu ninguém, ninguém ofendeu ninguém. Uma manifestação, o Comitê Popular da Copa estava lá. Simplesmente nós reivindicávamos nossos direitos em relação a um estádio, né, um complexo do Maracanã. Em uma determinada hora, a polícia simplesmente nos atacou, jogou bomba de gás lacrimogêneo. Estávamos nessa hora, estava tendo uma dança, um ritual indígena, né? A polícia nos atacou, não respeitando as crianças que estavam ali presentes, jogando bomba de gás lacrimogêneo. Inclusive, um avô de uma aluna foi lá pedir aos policiais, isso está em vídeo, gravado em vídeo, que não agisse daquela forma, né, e foi insultado pelo policial. Então, assim, nitidamente, uma agressão ao Estatuto da Criança e do Adolescente, uma agressão à Constituição Federal do Brasil em relação às crianças, não só às crianças, aos avós que estavam ali presentes. Então, quer dizer, isso já demonstrou, o Augusto, o poder público, como o Guajajara colocou muito bem, a maneira como o poder público estava vendo a sociedade naquele momento. Repressão, opressão, e não dando espaço, vozes, aos movimentos sociais, né? Então isso nos causou muita indignação, porque nós lutávamos por direitos básicos, que é direito à educação, direito ao esporte, direito à cultura, direito à memória histórica. Então isso demonstrou nitidamente que o governo naquele momento não estava disposto ao diálogo. E como Guajajara ressaltou aqui, foram os movimentos populares. O governo não deu presente nenhum. Foram os movimentos populares, não foi a queda da popularidade somente esses índices de pesquisa, é bom que isso fique claro. Foram os movimentos populares, foi a sociedade brasileira, foi a sociedade do Rio de Janeiro que se mobilizou fortemente contra essa opressão, contra essa discriminação. Parece, o Santos, que há um cenário que poderia ser resumido no seguinte: o Estado, ele decide que vai patrocinar a Copa do Mundo, vai promover a Copa do Mundo ou o evento qualquer. Então ele decide que vai reformar tais e quais equipamentos. Ele decide que os índios vão sair dali. Aí quando começa a onda de protestos, ele faz o quê? Ele bota a polícia, e a polícia vai para a rua vendo essas pessoas com a ótica do Estado, ou seja, são os adversários, são os inimigos, é isso, Guarajara? Isso, porque foi visto ali, foi claro isso. Isso já vinha acontecendo há bastante tempo. Em relação às populações indígenas, 513 anos só, né? Mas nesse caso específico aqui no Rio de Janeiro, foi isso que aconteceu. Você sabe que eu me lembro, você falou agora o negócio de 513 anos, eu me lembro das festas de comemoração dos 500 anos do descobrimento, lá em mais Cabralha, 500, lá mais, né, em Porto Seguro, e os pataxós foram reprimidos pela polícia militar baiana. Né? Baixa porrada, né? Não puderam entrar na festa do descobrimento do Brasil. Fala aí, Nelson. E a mesma coisa que está acontecendo tanto com Célio de Barros quanto Júlio de Lamare. Nós estamos vendo, sendo preparada uma festa, a maior festa do esporte, e estão nos tirando dela. É um absurdo. Então nós realmente aprendemos muito com esses meninos dos movimentos populares. Eu aprendi muito com eles. Eu já sou um sexagenário, né? Minha filha está representando o Brasil agora no Mundial, que começa amanhã. Ela é atleta, a Evelyn Santos, né? Até ela me postou aí uma foto, ela com Misha, porque foi a minha primeira Olimpíada. Olha que legal. E ela hoje está lá em Moscou, que é uma emoção muito grande. Então, e a história dela começou ali. A minha história começou ali no Célio de Barros. Então eu ontem me emocionei muito vendo isso. A história do Brasil começou com os índios. Eu era amigo do Rômulo Arantes, Sim. Isso, eu, aliás, disse, é outro detalhe. Sou amigo do Djam Madruga. É outro. Pô, então, meu Deus. Queria chamar a participação do Cláudio Becker, porque agora mesmo nós estamos festejando esse negócio do Cielo, do César Cielo ter conseguido aí, né, ter tricampeonato, essa coisa. E o Júlio de la Mare ameaçado. Não é? Quer dizer, como é que a gente vive esse tipo de. Isso parece uma esquizofrenia. Não é? Parece que nós somos um país lá fora e outro país aqui dentro, um país oficial e um país real. Como é que funciona isso? Como é que você vê isso? Olha só, eu gostaria de desdobrar essa sua pergunta em dois segmentos. Primeiro, respondendo à pergunta inicial do Cielo. Ele deu uma declaração em que ele, até um tanto quanto revoltado com a CBDA, se disse não prestigiado pela CBDA através da figura do seu presidente Coraci Nunes. Disse ele, literalmente, que não recebeu nenhum apoio da CBDA, que muito pelo contrário, se ele ali estava, devia ao pai dele, que pagaram inclusive o técnico que o treinou. Quer dizer, o CBDA, só para o ouvinte ficar esclarecido, é a Confederação Brasileira de Desportos, cujo presidente é o senhor Coraci Nunes. Certo. Que, em momento algum, prestou a um atleta de alto nível, talvez o primeiro tricampeão mundial, medalhista, que muito nos honra, né? Não teve apoio da CBDA. Tanto quanto nós, enquanto luta pela preservação da piscina da CBDA, não tivemos em momento algum o apoio do senhor Coraci Nunes, que preferiu ficar em cima do muro, julgando que não seria de lá demitido, até porque ele ocupa um grande espaço num próprio estadual. Uma entidade privada ocupando um grande espaço dentro do parque aquático. Então, ele estava muito acomodado e quando nós o procurávamos, isso já vem de um ano, dois anos, quando nós soubemos da pretensão de demolir o parque aquático. Não tivemos nenhum respaldo, porque ele preferiu ficar calado, julgando que não seria incomodado. Essas pessoas, elas se julgam acima do bem e do mal, né? Só a partir daí, quando ele foi comunicado oficialmente, se você me permite rapidamente, eu tenho um recorte aqui do Globo, do dia 3/4/2013, onde ele se encontrou com o presidente da Suderge e foi alertado para o prazo curto que ele tinha para desocupar. Ele entrou com uma liminar pedindo a prorrogação. E a manchete é a seguinte: a aliança entre Coraci Nunes e Nusman racham. Quer dizer, eles eram bons amigos enquanto os interesses convergiam para o mesmo ponto. Né? A partir da negativa do Nunes, do Nusman, de interceder junto ao governador, alegando que ele teria falado mal do governador e, portanto, não poderia interceder em favor dele, ele brigou com a reportagem, inclusive, eu não gostaria de ler aqui, porque ele usa, inclusive, palavras de baixo calão, né? Se referindo à situação em que ele se encontrava. Aí finaliza dizendo: bom cabrito não berra. Fiquei na minha porque achava que não iam ter peito de demolir o Júlio de la Mare. Olha, esse ficou na minha, ele ficou na dele mesmo. Ele entrou nesse processo de reivindicação pela manutenção do parque aquático, junto com a escola, junto com o atletismo e junto conosco. E lá de Barcelona, ele mandou um e-mail desmobilizando, pedindo ao Djam Madruga, eu tenho esse e-mail, se você quiser depois eu faço chegar às suas mãos, pedindo que a manifestação da Porta da Alerj fosse suspensa, porque ele já havia conversado com o governador, e quando ele voltasse ao Rio, que ele passou acho que um mês lá, que ele voltasse ao Rio, ele teria esse encontro. E pasmem vocês, para dizer textualmente numa outra entrevista de 30/7 do Globo também, dizendo que ele iria introduzir no parque aquático projetos de iniciação desportiva, projetos para a terceira idade e projetos para portadores de necessidades especiais. Esses projetos existem há mais de 30 anos, independentemente da CBDA. E jamais foram apoiados ou mantidos pela CBDA. Eu queria que isso ficasse claro aqui. Nelson. O importante é o seguinte: no início das manifestações, as nossas começaram no meados de outubro, junto com a escola e com a Aldeia Maracanã. Nós sentimos falta, durante meses, da presença mais efetiva da aquática. haviam alguns meninos, né? O Caio, né? E a menina dos saltos, ornamentais, a Mônica, sempre presente, mas nós tínhamos falta. Mas o Parque Aquático Instituição, não. Não, certo. Não. Só entrou quando realmente falaram o seguinte: ó, vocês também estão no pacote. Eu não diria isso. É. Nós estávamos no pacote há mais não, de 10 anos. Mas era tá CBDA. É, pois é, CBDA. Então, CBDA. Não, quando ele fala o parque aquático. Não, não, eu falo ali. Eu estou entendendo, Becker, a tua chiação aí. Mas é que ele está falando. Eu estou entrando na sua fala. Eu lhe agradeço. Quando eu falo parque aquático, é porque depois ficou parecendo que a pessoa do presidente da aquática é que... Não! Estavam lá conosco o pessoal dos projetos que lá existem há muitos anos. Sim, eu queria só lembrar... E a Mônica chorar copiosamente, então é muito complicado. Eu queria lembrar aqui o seguinte, quer dizer, há um aspecto político que é esse aspecto onde essas pessoas se mobilizam, esses Quaracis, o governador, o prefeito, o Nussbaum, esse aspecto político, essa seara política que é a área deles. E existe a parte esportiva e a parte indígena, cultural, que são as partes que são com o pé no chão ali, que estão no dia a dia. A gente viu... Eu vi no Facebook imagens de homenagens ao Ademar Ferreira da Silva lá no Célio de Barros, que estão abandonadas, e o Ademar é uma das glórias do atletismo brasileiro, Joaquim Cruz, essa turma toda. Quer dizer, esse pessoal está fora do jogo político, então não tem peso, essa é que parece que é a questão. Então eu queria, para encerrar, eu queria pedir a palavra ao Zé Guajajara, porque ele chegou por último. Pois não, é só para ele fazer um encerramento de como é que você vê o desdobramento dessa luta e o que é que você espera que aconteça daqui para frente. É, nós estamos enfrentando aí uma guerra, uma batalha muito desigual, injusta. E o que a gente vem observando é que naquele espaço ali, que agora, nesse momento, é o centro da discussão política no Brasil, e foi eleito ali. Quem reintegrou a nós não foi nenhum estado, município e nenhuma esfera do governo federal, nem Ministério Público, estadual ou federal. Foi o Tribunal Popular das Ruas que nos integraram ali, que vão nos integrar aquilo ali. Então, o que eu observo é nessa luta aí desigual, é que essa cultura dominante que veio lá de fora, da Leimar, do outro lado do oceano, chegou aqui e encontrou essas veias abertas. Agora, para a gente fechar essas veias e eles assumirem exatamente o centro do poder, da caneta, é muito complicado. E a sociedade, o negro, o índio, o pobre, lutar contra, até chegar a entender as ruas. Nós colocamos aproximadamente 2 milhões de seres humanos, pessoas, gente na rua. E nós não vimos alguns movimentos sociais ali. Eu senti falta do negro, por exemplo. Eu contabilizei, vi a cor dos manifestantes. Eu senti falta do negro. Embora haja uma solidariedade. Sim, eu conheço. É. Mas eu senti falta isso pelas fotos. Mas você sentiu a falta física? Eu senti a falta física. Eu senti a falta física. É porque hoje, você sabe que as comunidades onde estão os negros... Tem outro momento. Isso aqui é o seguinte, isso é assunto para outro tema livre. Vamos fazer esse tema livre. É bom, então eu faria até uma proposta de que o verdadeiro dono da terra, né, perde espaço para o cartório. É verdade. Né? Quando eles para cá vieram, nós já tínhamos os índios aqui, são os primeiros e verdadeiros donos da terra. Então essas veias que eles chegaram aqui, encontraram abertas e assumiram esse controle, é muito complicado. Você pega até, vamos citar os sobrenomes que foram falados aqui agora, de onde e quem nós estamos lutando. Ora, se nós temos a própria Advocacia Geral da União, e antes de acabar aqui, eu acabei de fazer um convite para a presidenta interina da FUNAI, a Maria Augusta Acirati, para que ela venha intermediar, porque até então estadualizou-se tudo ali. Aquela questão é federal, é o Ministério da Agricultura. É o Ministério da Agricultura. E só fala em Estado. Vamos encerrar aqui agora, tá, Guajajara? Você para encerrar. Um segundo. Semana que vem estamos indo a Brasília para, junto ao IFAM, tentar tomar todo o complexo do Maracanã. Muito legal, obrigado. O tema livre fica por aqui. Eu quero agradecer a participação de todos. Um bom dia. Amanhã nós estamos de volta às 10h05.